quadra de alfamento. AB5826, Juliette, pontão 02. Só vou tentar o avião Cristiano, tá? Sim, Juliette, 02, tudo igual, pontão, tá vendo? 5826. Vou chamar 2 no 1 após o tanque na curtinha ali e mantém 1 no 0. Vai botar na curta ali e mantém 1 no 0, 62 ou 9. Ano 7, livre pouso na 7, o vento é 190 graus, uma dezena de nós. E o Kenegal no 08. É, 52 ano 7. Delta, ingresso e circuito pela direita da 17, reporte cruzando a final da 10. O TAR 3859 no solo aos 37, chama o solo 21 nesse manual para o táxi. 29, obrigado. Oxa, 62 no 1, livre decolagem da 10, vento 180 graus, uma dezena de nós, que é legal no 08. Autorizado, decolagem da 10, 62 da 9. 35217, informa um helicóptero, um Sikorsky, a 500 pés no circuito pela direita da 17, ingressando agora a perna do vento, tá? Pela direita da 17. É, 5217. Fator, é o TAN 3663. Para autorização, nível 340, Guarulhos. 63, Guarulhos, 340, via Bezulu no meio, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, acena 5015. Autorizar 340 para Guarulhos, Tael, Leda, Bride, a subida, aerovia uniforme Zulu 10. Depois uniforme Zulu no meio até Belo Horizonte. 50 no 5, o transponder 1208 ao controle, o TAN 3663. Está correto, confirmando saída da El, Leda, após voo direto Bridge, reporta pushback acionamento 3663. Reportará pushback acionamento da El, Leda, direto Bridge, TAN 3663. Paulo Salvador, passageiro 2227, parte 3 para acionamento. Livre acionar, reporta para o táxi, passageiro 2227. Livre, reportará para o táxi 2227. 35217 no solo aos 40. Ao livrar à esquerda, chame o solo em 121.9 para ingresso para a parte principal. Obrigado. gente apoia o pouso do Sikorsky, que será o 37 Angresso, ok? 17 Via Lima. Acorda depois de parquear no 09 e após prossegue para remoto no quadro, 3527. Ah, não foi possível copiar, é muito ruído de background. Pode repetir a informação? Afirmativo, táxi Via Lima, mantém posição através do portão 10, tem um Airbus taxiano para parquear no 09. Após o mesmo, prossegue remoto no 4, 3517. Muito bem, táxi Via Lima, aguarda no através da 10, da remoto no 4, obrigado. Autorização para Guarulhos, sente a informação. Confirmando, Bono 923, protocolo. 360 Guarulhos, via peso Luno 6, decola pista no 0, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5013. 32, passa Bono, ao estabilizar, chama a posição 386. 386. Guardião 7, chama a torre agora, 118.6. Barulhos, apesou Louro 6, decola de 1.0 da EL Bridge, controle 208, transponder 5.0.3, Louro 923. Correto, reporta para o SPEC Sinago 923. Portará. Guardião 07, controle. Paulo Salvador, passageiro 2227, acionado para táxi. Estamos com 42 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. 3 horas do táxi. Taxi a PAC 3, PAT 1, Indy Alpha, Ponte para 2, 18612, que negão no 0 no 7, passageiro 2227. PAC 3, Alpha, Ponte 0, 2827, no 0 no 7, 2227. Contra o vento é 180 graus, 9 nós, que negar no 0 no 7, livre decolagem, após a decolagem manterá a perna contra o vento da 1-0. Fim de novembro, que chega ao controle, deve já ter chamado a torre, grato pela estrela. Para embaixo, travado. 3732, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Aguardando, 3732. O Guardião 07 vai aguardar um instante sobre o farol Tapó, atento ao Cessna 150 decolando da 17, ok? Afirmativo, já está na vertical de Tapó, está aguardando o Guardião. Poxa, na 6225, Brasília, nível 3, 2-0, autorizado, decola pista no 0, curva esquerda, sai da mão, transição Nitsa, prossegue Puído, Upper, Whisky 1-0, Formosa, após direto. Controle 120.8, aciona 5033. Tem autorizado nível 320 Brasília, decola pista 10 com curva esquerda, Formosa Nitsa, após voo Puído, a turista 10 até Formosa e Brasília. 208 é o controle, 5033 é o tráfego. Correto, é porta push, 625. Controla push na área. Patrulha, o gol no 923, voltamos, só confirmando que daí é um voo direto brilho. Negativo, Dael, após voa posição Leida, após voa Brito, Gordo 93. Dael, Leida, Brito então, Gordo 93. Tá, 1 no 10. 1 no 10. O Guardião 05, visual com Cessna 150, decolado 17. Negativo. Ok, vai segui-lo aí na linha do litoral e reportar na curta final para pouso no parte 3, pairado, ok? Relativo, então entende que dá presente, está liberada a prosseguir para curta final do bate 3. Correto, afirmativo. Evitando sobrevoo de aeronave e mantendo separação do Cessna 150. Está visual já separada. Estou prosseguindo. Salvador, muito vazio, Xanema 63, 1-2, informação Juliette, autorização Recife. Xanema 13-2, bom dia, 350 Recife, via Peruísque 58, decola pistão 0, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju, controle 120-8, assina 5036. Confirme o nível? Nível 350, Xanema 13-2. 350 para Recife, Puca, Caju, decola do Almozeiro, curva esquerda, Peruísque 58, controle 1208, função 5036, o chão é 6312. 3, 7, 3, 2, no solo aos 4, 7, livrando a direita, chama o solo em 1, 2, 1, 2, 4, 9, tenha um bom dia. 1, 2, 1, 9, bom dia. Porta final para o pátio 3, o Guardião. Guardião 07 está livre, o pouso no pátio 3, o QNH 101 no 7, o vento é 180 graus com 9 nós, atento ao TAN, taxiandra alfa, ok? Gente do TAN, está prosseguindo direto para o pátio. Forte no solo, pátio 3, o Guardião 07. 07. Ciente, bravo aqui, Luiz, que bom voo, até o regresso e agradeço a espera. Passarelo 227, o vento é de 190 graus com 9 nós, o altímetro 107, livre decolagem na 10. Livre decolagem na 10, 207. Aprovado, o Guardião vai chamar para o táxi ao pátio do Graia. Ok, seu solo aos 4-8, reporte então para o táxi. Sete Bravo, que Luiz, corredor forte, a 1.000 pés e condições visuais, confirma a intenção de voo. Sete. Bravo, bom dia, você? Ciente, para acionamento de táxi por 1862, linha aqui o Bravo. Passarelo 2227, decolou aos 49, controle 120-8, bom dia. 1208, bom dia, 2227. Salvador, bom dia, passarelo 2227. Bom dia, passarelo 2227, contato radar na decolagem, sobe o nível 260 no perfil da árvore. Subindo para 260, perfil da árvore, 2227. Salvador, lotando 3663 para puxa estacionamento, turno portão 5. Plano 3663, autorizado para puxa estacionar, portátil. Autorizado para puxa estacionamento, portátil ataque. Salvador, passarelo 2227, autoriza a proa de Arbor, está presente? Autorizado 227. Obrigado. Vento outro lá pra cabeceira 35 e prossigo no táxi. Ok, tá autorizado então, evitando aí o sobrevoo do TAM, né, estacionando aqui no setor sul, do TAM puxando no pátio, no portão 5. Reporte Mataxo Lima para ingresso na pista, ok? Relativo. Quilo Bravo, prossiga. Alívio táxi Lima, Quilo Bravo, chame para ingresso na 17. Autorizado, o guardião prossegue da presente, direto para a cabeceira 35, aguardar o táxi. O guardião 07 está autorizado da presente, direto para o pátio 4, ok? É, reporte no solo controlado no pátio 4, o vento é 190 com 9 nós. Bem, está liberando a área aqui do pátio 3, direto para o pátio 4. Quilo Bravo, aguarde os testes para ingresso. Lima, Quilo Bravo, está livre o ingresso, chame aliado para o plantão 7. Kulisk, atente a tráfego, estado mantendo também o corredor forte, está um Charlie 1 no 50, é o Papão Romeo Índia November Alpha. Ele está aproximadamente agora cerca de 6 milhas à frente do senhor no corredor forte, mantendo também 1000 pés. O Índia November Alpha, controle? November Alpha na escuta, controle? Índia November Alpha, atente a tráfego, está aproximadamente a 6 milhas do senhor, à sua esquerda. Ele está mantendo no 1000 pés, é o Papatango Bravo, Kilo Whisky, é um Charlie 150 também, mantendo o corredor forte, positivo? Atende o tráfego, Índia November Alpha, vai esperar o contato visual após retomar a faixa litorânea para regresso Salvador via corredores. Sim, já está para regresso. Afirmo, regresso. Se desejar, pode voar direto à rotatória. Afirmo, então, direto à rotatória, Índia November Alpha, ciente do Bravo Kilo Whisky. Gouro 923 para puxa acionar o portão 612. Autoridade, chamar. Autoridade, chamar ataque. Gouro 923. Kilo Bravo decolou de Salvador ao 55, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208, bom dia. Bom dia, Papatango Lima Kilo Bravo. Bom dia, Lima Kilo Bravo, sobe a nível 100, cê dá. Kilo Bravo. contato 3063 com 179 a bordo, 4 horas, operando com fim. Semana 179 a bordo, 3063, taxi Indy Alfa, ponte para a torre 2862, que negar o 08. 2863, Indy Alfa, fazendo 2862, tá 3063. Leva aquilo bravo. Consiga lembrar aquilo bravo. Ação 10 direto para o nível 100. Autorizado, subida direto a nível 100, porém eu não recebo o modo Charlie do senhor. Qual seria a radial de afastamento do destino? Radial 268. A 268, positivo, está autorizado voar direto destino, o Lima Quilo Bravo, subindo a nível de voo 100. Por gentileza, ainda não recebo o modo Charlie. Qual é o escoamento aqui, seu? 7. Controle de Salvador, passarelo 2227, solicita. 2227, chama agora o Centro Recife, 1260, secundário 288. 260, 288, 2227. Bom dia, prossiga, hotel Serra Tchere. 0404, vinte da Juliette, 360 para Brasília. TAM 3304 Brasília, 380, nível autorizado. Via peso Luno 7, decola pista 10, curva direita, sai da Arbor, Elephant, controle 120 decimal 8, aciona 5042. Autorizado 370 para Brasília, absoluto 17, primeira curva direita, saída A, Port, Elefa, 1208 ao controle, 5042 no transponder, está 3304. Fechamento está correto, reporta o pistão adicionado, 3304. Reportará. Solo, chame 6225, solicita o pushback no acionamento 1. Aguarda para o push. Uma escuta para o push, 6225. Ogono 2, correção no 923 com 161 na bordo. Autonomia 0402, alternativa Galeão, para o táxi. Autorizado o táxi e a... Parte 1 no Indy Alfa, ponte para a torre 18612, que legal no 08, o voo no 926. Indy Alfa, ponte para a torre 18612, no 926. Dinâmica 25. Aguarda, pois da Gol livrar o pátio via Índia, após ser autorizado para o Spex na porta AX 625. Gente, após o voo livrar o pátio na Índia, vai iniciar 625. Bom dia, para Sierra November, Zulu, Whisky, Tuberá, 040, plano Yankee, decola pista no 7, curva direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, aciona 5022. Confirma 45, precisa da porta no mito. Tensionamento táxi 12862, ele mesmo no Golf. Lua 01 no controle 1208, bom dia. 1208, bom dia, o TAM 3663 colidiu com um pássaro na decolagem, um pássaro de pequeno porte e sem dano na aeronave. Confirme com a aeronave. TAM 3663 sem dano à aeronave, um pássaro de pequeníssimo porte. 221, após Elefa, após direto. Ok, 200, decolada 10, direita, arbó, após Alefa, direto, da pista. E 50, 52, transponde, 35, 2, 21. 221, correto, reporta o pushback sinal. Tá. Solo, gol 1605, portão 3, pushback acionado. Voo 905, desculpe. Confirme que eu não escutei nada, por favor. Voo 905 agora, puxa número 2 no setor, confirma já tem a cópia, já copiou? Não sei, acho que não. 360 Galeão, autorizado. Via pesulou no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Hel, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, cena 5041, voo 605. Tá 3663. 0 Galeão, pesulo 10, Dael, é a saída. Dael, depois. Controle 203, 208, 5041, transporte. Correto, após a saída da El, voa Leda, após Leda, voa Bridge. Pega a aerovia, reporta o pushback, aguardando para o push no setor. Então é o Leda Bridge, está na sua escuta já. A hora que autorizar, a gente vai embora. E manda, mantém a posição, aguardando para a decolagem. Tem um Cessna 150 sobrevoando o setor aí, ingressando na final do 17, ok? Abold, Uno ou é Adol? Arbol, apenas Arbol, Alfa Romeo Bravo, acho que é o meu. Arbol, ok. Golo 923, ali mantenha no zero. A aeronave da tanque decolou antes do senhor, colidiu com o pássaro sobre a pista. A gente está fazendo uma revisão na pista, ok? Ali mantém. Ali eu mantenho no zero, Golo 923. Certo, olha, coragem, confirmando o destino Terra Nova, é litoral sul da Bahia, é isso? Confins 420, BOB? BOB 106. Autorizado o táxi de Alfa, onde espera 2862, caminhão no 08, o cinema 225. De Alfa, ponto espera 18 dias, com 32 com a possível estimar de pouso? Espera, eu posso estimar do pouso, 1320.